Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse podcast está sendo gravado na segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Cara, eu tentei gravar ontem, no domingo, para poder publicar hoje logo cedo e já deixei ele editado, bonitinho, enfim. E agendar para poder mandar às 8 horas, que geralmente é o horário que eu gosto de publicar o podcast. Mas eu acabei desanimando por um motivo, que foi a seguinte. Além do som do bar estar muito alto, eu até tentei gravar mesmo com o som do bar alto, etc. No meio da gravação, eu tinha falado para minha mãe, né? Eu tava gravando na casa da minha avó, aí eu tinha falado para o meu irmão. Pô, eu tinha falado para minha mãe que não era para ninguém ir, porque eu ia gravar e tal. E eu tinha falado para minha avó também, olha, eu tô gravando um negócio aqui e tal, só que minha mãe mandou meu irmão entregar um bolo à minha avó, e a porta da minha avó é de alumínio, então quando ele abriu, fez um barulho imenso, que na hora, assim, foi bronca, dava para eu cortar? Dava, só que aí eu perdi o fio de todo o raciocínio que eu tava falando. E disso eu desanimei, eu cortei o assunto, até ia cortar a parte e tal. E depois, minha mãe foi na casa da minha avó falar com ela, e depois minha avó foi no banheiro e deu descarga. Tipo, ela foi urinar, não sei, e deu descarga. Eu poderia até ter zoado com isso, só que, sei lá, eu não quero que ela. É tipo, a casa é dela e eu não quero também ficar botando ordem, entendeu? Só que desses três fatores, como eu sou uma pessoa que, sei lá, passa qualquer coisa na minha frente, ou qualquer barulho que eu escuto no meio de raciocínio, eu perco totalmente a linha de raciocínio. E fico tipo meio que mal quando eu tento várias vezes e não consigo. E a casa da minha avó, eu não tinha ventilador, eu tava extremamente suado, eu tava pingando de suor na cozinha e tentando gravar. Já teve outras vezes que eu gravei podcast assim, o Conded, o e teve mais outros dois. Lembrei, aquele Garota dos Olhos Azuis eu também gravei assim. Eu tava gravando com meu notebook, eu tava pingando de suor e eu tava lá gravando. Só que eu tava me sentindo muito desconfortável dessa vez porque eu não tava com camisa, e tava pingando suor o tempo todo, eu sentindo. Quando é com camisa, eu sinto que a camisa tá molhando. Mas assim, não é tão desconfortável quanto você ficar um pingo de suor o tempo todo no seu corpo. Dá agonia, cara. Dá muita agonia. E eu não tava com toalhinha pra secar nem nada. Enfim, problemas aí, problemas técnicos. Ontem eu fui fazer uma prova do concurso do Banco do Brasil. E, cara, eu acho que eu me saí bem na prova, não sei. E teve algumas coisas que eu respondi no chute, no Chico Xavier, né? Fecha o olho, espera algum ser superior aí mandar sinais. A redação, sei lá, cara, eu sou péssimo com redação, eu sempre fujo do tema, parece que eu tô escrevendo a redação na minha quarta série. Sei lá, minhas redações nunca foram boas, meus professores sempre criticaram minhas redações. Uns ou outros já disseram que são bons, que foi firme nos argumentos, etc. Mas foi o seguinte, eles queriam saber. Foi tão automático essa redação que eu nem percebi que eu tinha feito de fato. Só no finalzinho, quando a menina falou lá que, gente, já passou da hora, tipo, já passou tanto tempo, vocês já podem entregar a prova se vocês tiverem terminado. Beleza, né? Tranquilo. Aí era pra falar sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil e falar qual é o papel do cidadão. Só que eu fiz meio que uma ave, tipo, eu fiz um contratema, eu acho, que eu coloquei que, tipo, o Brasil tem problemas demais para poder ele se tornar sustentável daqui um tempo, porque o texto dele era dizer que a ONU e o governo brasileiro tá investindo para que o Brasil se torne sustentável até 2030. Só que assim, cara, ao que eu vejo e assim em jornal, noticiário, rádio, no, e assim ao que eu vejo na minha realidade também, porque eu não sou uma pessoa, eu moro numa comunidade que é tipo pobre, sabe? Eu, tipo, moro no bairro pobre, é minha condição também, eu sou classe baixa, assim. E tipo, porra, eu vejo que há um tempo o investimento no bairro que eu moro, etc, tipo, para melhorar, não tem, sabe? Antes tinha, até a educação também tá uma merda. Eu senti na pele, porque eu fui estudar em colégio público e eu vi que a educação pública, tipo, tem os professores que são ótimos, tem campanha, tem algumas campanhas de educação, tem, mas são poucas. É, aula de informática que eu queria muito que tivesse na minha escola não teve. Eu consertava computador para depois aluno ir na sala de informática transar, jogar camisinha no meio dos componentes lá, eu acabar tipo tendo que tirar isso. É meio que tipo, eu não ligo, cara, se você for transar na sala de informática e tal, só não derruba os PC, velho. Na real, não derruba. Tinha, por incrível que pareça, lá tinha um tatame pra judô e mais outros negócios lá. E eu acho que o pessoal usava, porque toda vez aquilo ali ficava tudo espalhado lá, ficava ou enfileiradinho, organizadinho. Ah, mas isso não importa, velho. E disso aí, eu coloquei que não é só. Tipo, eles queriam saber qual é o papel do cidadão. Eu coloquei, tá ligado? Que o cidadão cumprir determinados papéis. Tipo, que não é só. Cara, eu coloquei aqui o cidadão. A conclusão em si, eu coloquei que o cidadão tem sua parte importante em cumprir o papel para tornar o Brasil sustentável, mas é tipo, eu acredito que grandes nomes da política e de grandes empresas deveriam contribuir e investir melhor para um Brasil mais sustentável. Mas eu acho que eu devo ter colocado um acredito no meio. Eu não lembro disso. Eu acho que isso pode invalidar minha redação, tanto porque eu fugi do tema, cara. Eu fugi do tema totalmente. Só que eu fugi uma. Sabe quando você tá puto com alguma coisa, coisas que você não pode falar direito, você não pode expressar, etc. É exatamente isso. Eu, por exemplo, tenho amigos aqui, tenho uns colegas meus que eu não consigo conversar alguns assuntos com ele, porque uns deles falam assim: tu não acha isso certo, né? Não, tipo, como se tipo eu tivesse que concordar com ele. Como quando, por exemplo, a namorada dele foi falar que não era a favor do porte de armas, porte e posse. E eu falei que tipo, ah, cara, se a pessoa quer se defender e tal, tranquilo, eu sou a favor, porque só que o problema é que tem tantas falhas no sistema de segurança daqui. Ah, porque pode ter que fazer um teste, tem que passar por isso, por aquilo. Cara, comprar arma aqui realmente é muito difícil. Não é que nem nos Estados Unidos, que você vai no Walmart, você fala: cara, eu quero comprar uma tampa para minha bacia sanitária, e me dá aquela R15, por favor. E um pacote assim com um cartucho de bala aí, por favor. Sabe? Tipo, ah, no crédito, no débito, sei lá, no débito, vai. Enfim, toma aí. E o cara pode sair atirando em qualquer um, sabe? Os Estados Unidos, ele dá essa liberdade para ti, mas ele também te pune muito rápido, creio eu, que tipo. Você, aqui no Brasil você pode fazer um massacre, mas você fica preso por 35 anos. Certo que isso para quem já tá velho é uma eternidade, ou para quem tá jovem vai ser também uma eternidade. O cara vai passar o resto da juventude dele toda, um jovem, um adulto, vai passar o resto da vida dele na prisão. Sabe? Tipo, lá tem a pena de morte, lá tem a. Nos Estados Unidos, no caso, tem prisão perpétua, etc. Aqui não tem isso. Aqui. Eu acho que o pessoal dá muita corda para poder praticar alguns certos tipos de crime. Por exemplo, tem cara que estupra a mulher, mas se ele for réu primário, ele pode sair por meses. Principalmente se o advogado recorrer. Porra, é foda, tá ligado? E, tipo, todo mundo. É como eu falo aqui, eu posso estar errado, mas todo mundo tem direito de cometer um crime na vida, porque. Eu não estou incitando nada, tá bom? Antes que alguém aí que não conheça muito bem a forma que eu falo. Mas basicamente todo mundo tem direito de cometer um crime, porque se você for réu primário, eu não entendo muito bem de lei, mas pelo que eu sei, quando você é réu primário, você pode ser solto, tipo, com questão de meses ou até um ano, se o advogado recorrer muito bem, se você tem aquele negócio de sair por bom comportamento, etc, etc, etc, etc. Ai, cara, muita coisa que fica passando na minha cabeça. Olha, eu tentei gravar recentemente e eu não consegui. Não por esse fator da minha avó, do meu irmão, da minha mãe, etc. de ontem. Foi que nessa semana passada, eu acabei ligando o microfone, eu fiquei, tipo, falei, ah, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Cerveja do Podcast e tal. Muitas vezes eu não falo meu nome, tá? Mas não é nem por, ah, vou ficar escondido. Nem por isso, cara, é porque realmente eu esqueço. Mas eu ficava lá com o microfone ligado, eu só ficava vendo as ondas sonoras do programa lá, ele se movimentando e captando mais o externo do que a minha voz. E eu tô aqui deitado no quarto, tô com o celular gravando. E eu não sei muito bem, às vezes, o que falar, cara. Minha cabeça tá num bloqueio enorme. Eu tô me dedicando muito a outros projetos paralelos, assim. Não é tipo, ah, esse negócio aqui tá dando errado e eu vou pular pra outro. Não, são projetos que eu já tenho faz um tempo. Eu tenho um canal de documentários no Telegram. E é um canal muito grande. E ultimamente eu tô com uma demanda também muito grande de documentários. Só que como eu consegui um servidor. Eu consegui uma VPS. Pra quem não sabe, VPS. Cara, ninguém vai estar chutando isso até a medida. Acho que. Ah, cara, já o quê? 10 minutos, ninguém vai estar ouvindo isso, mas enfim. VPS é tipo. Uns consideram como um servidor pra você poder fazer aqueles negócios que burla a internet, dá pra você ter internet de graça, mas é um servidor que é bem montado, tem memória RAM muito boa, tem processador de ponta, etc. Que dá pra você fazer servidores de Minecraft, dá pra você fazer servidor de Counter-Strike, etc. Enfim, é um computador virtual que vai estar rodando no servidor de uma empresa que é especializada nisso, que ela faz computadores robustos, computadores virtuais bem robustos, para você poder fazer o que bem entender à vontade ali. Quer dizer, obviamente que se você fazer alguma cagada, tipo algum crime por ali naquele servidor, você pode acabar sendo preso, não sei. Bom, voltei aqui depois de não sei quantas horas ausente, fiz uma pequena pausa, não sei mais onde eu parei. Vi um amigo meu aqui pedir para passar um jogo para ele, tinha baixado um jogo, ele nem me avisou que ia vir. E eu perdi o fio da linha, cara. Perdi o fio da linha aqui, não sei, eu não tô com vontade de gravar outro áudio e tipo dar pausa nesse, ouvir novamente e tal. Ah, cara, eu acho que bom, esses negócios, cara, que acontecem, velho. Tipo, já teve esse meu amigo, obviamente que ele não tem culpa nem nada. Ele não ia adivinhar. E ai, dá vontade de desligar e não gravar minha porra nenhuma, só por hoje. Eu tava conversando com outro amigo meu, o Jefferson, pra não falar o nome real dele. Eu e ele teve uma decisão unânime, que era artistas que a gente queria que tivessem vivo até hoje, que foi o Tim Maia. Tipo, tem muita gente que fala que o Tim Maia ele é arrogante e de fato é e tal, e por isso que não escuta as músicas dele. Mas, cara, se você for parar pra ver, eu recomendo você pegar um livro chamado Vale Tudo, O Sonho e a Fúria de Tim Maia. Você vai ver do começo ao fim da história do cara, literalmente. E porra, o filme dele que a Globo fez é um lixo. Tipo, não se compara. Deu uma imagem de que ele, sei lá, velho, morreu sozinho e tal. Um dos defeitos que ele teve, e que eu acho que é algo que todo mundo tem, mas aí tem limites e controles da emoção, que é você ser carente, cara. Você precisar de alguém do seu lado. Quando aquela música Azul da Cor do Mar que ele fez, foi uma das primeiras, saiu, cara, ele tava no quarto sozinho. Os amigos dele farravam na casa. Ele foi morar na casa de um amigo, né? Que ele tinha. Pelo que eu sei, ele já tinha saído dos Estados Unidos, tinha se deportado e tal. E ele fez a música. Os caras saíam pra farrar, transava na casa, fazia a porra toda lá. E ele ficava só ouvindo, às vezes só ficava vendo, consumindo bebida, essas porra. E tipo, ele não tinha ninguém, né? Não tinha nenhuma mina que iria dar pra ele, no caso. O cara ficou meio triste da vida. Aí ele viu um quadro com uma mulher. Que tava na praia, ela tava nua, só que o que chamou mais a atenção dele era a cor do mar. Então, tipo, azul da cor do mar, entendeu? E nisso ele criou a música. Ele tava triste pra caralho, velho. É foda. O que eu acho foda é isso, tipo, você tá triste, ou vir um momento de tensão na sua vida e você conseguir produzir algo. E às vezes eu sinto que eu faço isso no podcast, é como se fosse uma forma de desabafo, como outros podcasts aqui que eu já fiz com um tom bem desanimado. Velho, ele teria uma importância muito boa, o Tim Maia, porque, assim, para os tempos de agora, eu acho, em algumas produções de música, porque ele tinha um conhecimento muito foda sobre música que na época poucos tinham. Porque ele foi para os Estados Unidos, na Tora, aprendeu inglês na marra, enfim, aprendeu um monte de coisa na marra, inclusive como é ser preso lá. E nisso, ele tocou em algumas bandas. E ele sabia que a qualidade instrumental e a qualidade dos estúdios não era a mesma daqui do Brasil. Tipo, quando ele falava, ah, o som tá uma merda, tá ligado? Tipo, era... Porque realmente ele sabia, o cara tinha um ouvido foda. Ele testava o som, ele queria que tivesse tudo perfeito e tal. Então... Velho, o cara tinha um conhecimento muito foda pra música, o cara sabia produzir bem as músicas dele e tal. Se você parar pra pegar todos os álbuns, se você escutar com calma, também, você vai ver que o cara tinha uma voz de trovão muito foda. É, uma das épocas que eu queria que o cara tivesse ainda, pelo menos, tentado mais um pouco, foi quando a fase Racional. Que ele, assim, ficou totalmente saudável, ele conseguiu emagrecer um pouco até. E se ele tivesse continuado pelo menos a dieta que ele estava fazendo, ou se ele tivesse, tipo, não se perdendo em bebida e droga novamente, depois que ele descobriu que era uma farsa, etc., ele teria continuado vivo até hoje, cara. Eu acho, né? Porque aí eu não sei. Enfim, o cara viveu a vida doidado, o cara curtiu do jeito que ele queria curtir. E. Porra, velho, eu não tô mais lembrando muito bem. Ah, cara, minha cabeça hoje tá uma bosta. Ai, ai. Bom, basicamente, a fase Racional, se você pegar os discos, tem uma música chamada Supermundo Racional. Se você procurar, eu sei que é uma música que fala... uma música não, é um álbum todo que fala sobre a seita do Racional Superior. Uns falam que não é seita, outros falam que é uma religião à parte, não sei... E até hoje essa seita existe, velho. O pessoal canta músicas do Tim Maia, desse disco, etc. É um negócio que eu não quero compreender muito bem. Eu vou até pegar o livro, né? Que é Universo em Desencanto. Só que eu vou ler já com a perspectiva de que tudo que tá ali é meio puro... Puxa... Enfim, um cara charlatão. Eu me esqueci agora a palavra que fala sobre... a pessoa fazer... um charlatão falar coisas aí. Tem um nome... Que é só pra esse sítio superior, etc. Então, tipo, a voz dele, se você pegar a versão a capela, tem até no YouTube, você vai ver que a voz do cara, mano, que coisa foda. Essa música, o Supermundo Racional, eu fico até emocionado ao ouvir ela, não por conta da letra, mas, cara, a composição dela, tudo. Eu não sou uma pessoa experiência com música, que é experiente com música, nem nada, eu não entendo de música. Mas, porra, a voz do cara é foda. É uma voz linda pra caralho, velho. Dá pra você escutar muito bem. Você vê que o cara botou toda a fé que ele teve nessa... dessa seita aí. Deu pra ver que ele colocou toda a fé que ele tinha ali. Toda a inspiração que ele teve na... Tipo, em voz, em arranjo instrumental. Pô, cara. É um disco. O pessoal fala que é muito... Foi uma baboseira e tal, esse disco dele. Mas, cara, se você for ver todo o contexto que fez ele criar esse disco, é muito foda, cara. Muito foda. Eu recomendo vocês lerem esse livro do Vale Tudo, o Sonho e a Fúria de Tim Maia, porque é o próprio Nelson Motta, que o próprio autor do livro, é quem narra o livro. Teve uma versão que eu achei lá, que tinha trilha sonora, tinha tudo, mas ele tava incompleto. Então eu não cheguei a chutar o livro todo. Nessa versão é maravilhoso, eu morri de rir com algumas coisas que tinha. Teve até um cara que ele falou que o Tim ele não foi pra entrevista, só que ele sabia imitar o Tim Maia perfeitamente. Aí o cara foi e começou a imitar o Tim Maia pra poder fazer entrevista. Aí o cara, o próprio Tim Maia ligou pra ele e perguntou se ele não queria ir no lugar dele pra fazer outras entrevistas, mano. Muito foda, velho. Esse livro você ri, você fica meio puto com algumas coisas. que ele já fez também, mas porra, era um cara que assim, por mais que ele fosse arrogante e tal, ele tinha até um bom coração porque ele era muito mole, principalmente com criança. É, ele gostava muito de criança, ele até fez doações para lares, tipo, que cuidava de órfãos, etc. Ele já chamou crianças para ir na casa dele, fez lanche e tudo mais. Porra, eu tava até zoando, porque eu tava praticando como imitar ele para fazer tipo esse cara da entrevista. Eu ia fazer um papo aleatório com o Tim Maia, só que eu imitava às vezes, só que eu não sei fazer, sabe? Tipo, sei lá, tipo, e aí, Tim, como é que tá os sanduíches aí que eu fiz? Pô, o sanduíche tá muito bom, cara. Você fez perfeitamente. E aí, e o Bauretzinho? Pô, cara, esse Baurete aqui tá uma merda. Já peguei melhores no Rio, nos States, nem se falar. Mas eu vou aqui só porque você me deu de bom grado. Tá ligado? Tipo isso. Ai, ai. E o microfone, Tim, como é que tá? Meu irmão, tu devia pegar um microfone melhor, velho. Mas eu vou dizer, esse som aqui tá uma merda. Olha os equipamentos que tu usa, pô. Que merda isso aqui, velho. Melhor isso aí. Eu vou te dar um microfone aqui de presente. Toma aí essa merda. Começa a gravar com essa porra aqui, velho. Seria mais ou menos assim. Ai, ai. Coisas que nunca vão acontecer e fica só na minha imaginação. Ai, velho, é muito bom. Eu tava querendo falar isso faz tempo também, mas fico feliz até de colocar isso na minha, aqui no podcast. Ai, ai. Cara, já vai dar. Já são 3h30 da tarde, né? Eu tô gravando aqui. Ai, eu vou. Tô até saindo com a energia mais leve aqui do podcast. Foi até engraçado imitar o Tim, apesar de que a imitação ficou uma merda. E, bom, um abraço pra vocês. Eu vou sair, vou dar uma voltinha de bike. Vou distrair um pouco a cabeça aqui. Provavelmente o episódio vai sair já de noite, então você já pode escutar tranquilo. Um abraço, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de se inscrever no agregador favorito, no YouTube e também no Telegram. No Instagram você me encontra como @acervopedidopodcast, no Telegram t.me/acervopedidopodcast ou só @acervopedidopodcast. Se você quiser mandar alguma história, um elogio, sei lá, o que for, cara, entre em contato, manda o que tu achar melhor aí, que eu vou tentar ler o mais rápido que eu puder. É isso aí, e acervopedidopodcast@meiofence.com. Fui!